cresce leve sobre o mar. Vem anunciar quem vem deixar. Numa ilha, um horizonte, um homem que anda a monte, vê chegar alguém que o vem salvar. As carícias doces das palavras.